Rádio Anchieta M, emissora da Rede Alfa de Comunicação. ZYK 594, 1390 kHz. Transmitindo da Rua Luísa Rosa Bekele, 284 Jardim Sabaúna, Itanhaém, São Paulo. 2.500 kW de potência. Rádio Anchieta M, levando até você músicas, notícias, esportes, prestação de serviços. Rádio Anchieta M, a primeira e a melhor. Anchieta M. We'll be right back.